Olá a todos, estamos começando o Pauta Livre News, essa é a edição número 1 do programa. Vocês podem me chamar de Bob, e eu digo gostosuras ou travessuras quando bato na porta de alguém. E eu sou o senhor seu panda, e eu sou um escrotizador de humanos adorável. Nossa, panda, começando bem sempre, hein? Ficou, com certeza, escrotizando é o meu segundo nome. Muito bom, muito bom. Mas, panda, eu tava pensando assim, que esse pessoal deve estar pensando aí, quem são esses dois caras gravando um áudio aí do cacete? O que, que eles querem com um podcast? O que esse podcast dele? É um podcast de notícias? É um podcast do quê? É, a gente tem duas notícias, uma muito boa e uma má. Boa é que a gente vai trazer notícias sobre humor, tecnologia, programas, filmes, animes, internet, celebridades da internet que nós recomendamos, que vocês não precisam seguir, e link que é tudo relacionado ao mundo dos nerds e dos geeks, que também são nerds como a gente. Ou não. Ou não. Eu adoro dar as más notícias, né? E esse podcast vai tentar ser um podcast semanal com as notícias aí, e eu creio que vai dar certo. É isso aí, então. Eu acho que talvez seja necessário se apresentar, já que ninguém sabe quem é a gente. Era uma boa de se apresentar aí. Me diz uma coisa, Panda. Quem é você? Bem, eu... Pode me chamar de seu Panda. E seu Panda pra quem não me conhece, e pra quem me conhece, só seu Panda. Tenho 34 anos, sou formado em design de interfaces digitais. Nossa, design de interfaces digitais, né? Soa meio gay isso, né? Já te contei minha opinião sobre os designers, mas deixa pra lá, não veio ao caso agora. É, mora onde? Cara, eu moro em Manaus. Tô prestes pra sair daqui desse cu de mundo pra ir morar em uma grande metrópole. Panda, tinha uma coisa que eu queria aproveitar, já que tu mora por aí. Não viu por acaso o Tarzan hoje? É. Precisava entregar uma encomenda pra ele. Tá lá o Tarzan. Vou dizer onde é que tá o Tarzan uma hora dessa. Por favor, o faça então. Tem uma pergunta muito importante, Panda. Tu é nerd? Cara, eu acho que todo mundo nesse mundo é nerd, cara. E eu sou nerd com orgulho, sou um pouco geek. E sempre tô tentando acompanhar as notícias, né? E antes que tu pergunte, eu tenho pele pálida, não saio pra pegar sol, mas nem fudendo, e vivo num quarto escuro onde só a tela do computador fica ligada. Costumo ler meus quadrinhos, assisto meus animes também, só que eu sou muito voltado pros animes antigos, jogo videogame, muitos emuladores também. E eu, como sou milionário, assim como você, que é outro milionário do cacete, eu viajo para os Estados Unidos para assistir todos os filmes e todos os seriados que eu quero assistir, e depois eu volto pro Brasil. Ah, isso é muito importante hoje em dia. Viajar para os outros países e ter acesso a essa cultura diversificada que ela nos proporciona é uma coisa muito boa. Sim. É por isso que é vantagem para nós dois sermos milionários, porque nós podemos viajar e trazer informação para os nossos ouvintes. Não é bacana? Muito bom. Sim, e pra ti não fugir muito da conversa, me fala um pouco de ti. Bom, meu nome é Bob, porque ninguém vai descobrir meu verdadeiro nome nesse podcast. E eu tenho... Ou não. Eu tenho uma idade complicada aí, né? Uma idade cabalística. 3x8. 3x8. 3x8, né? É uma idade bem propícia a piadinhas infames tipo essa, né? É. Bom, eu sou o Bob, tenho 24 anos, não sou formado em nada. Já estudei um pouco de letras em inglês, mas eu descobri que aprender o português era um inferno, e aí eu desisti. Depois eu mudei pro curso de artes visuais, que um amigo meu me introduziu no curso. E eu pretendo continuar o curso um dia, pois é fantástico. Mas atualmente eu tô fazendo um curso técnico em informática que é voltado pra programação, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estou bem localizado no mundo, pois o meu estado podia ter se tornado um país e abandonado essa merda de Brasil lá na antiguidade, mas a gente deu uma chance pro Brasil e continua anexado a ele para valorizar um pouco o Brasil e facilitar as relações internacionais com os outros países. Mas isso eu não vou entrar em detalhes agora, ainda mais que tu mora em Manaus, eu fico meio sentindo mal em fazer esse tipo de analogia. Tu tem que tomar cuidado, é, porque esse pequeno comentário a gente pode receber uma cacetada de hate mails. Cara, eu entro no MSN, tem um monte de gente stalker atrás de mim. Eu só não ouço o tiro porque elas estão no MSN, porque senão já era. Pois é, né? Já pensou? Eu tô andando no meio da rua e o cara fala: Bob, tu, hã? É, ainda mais que eu tô no ramo da pirataria. Ainda mais que eu tô no ramo da pirataria, tenho medo dessa gente. Pode, pois. Isso aí a gente vai ter que editar. Você está no ramo de viagens aos Estados Unidos para trazer produtos para os ouvintes e as pessoas que acompanham o teu outro blog, que eu não vou citar nome, e nem fazer jabá. Não, eu também não. Mas isso vai ficar na edição, sim, não vai ser tirado, não. Pô, não me diz uma coisa, tu disse que é designer, né? Designers são mesmo os gays? Uou! Cara, nós somos tão gays quanto o pessoal de Pelotas, né? Ah, então tá tudo em casa, foi o que o Dani falou antes. Pois é, né? Porque eu notei uma coisa, né? Tu é um designer. É. E eu sou um gaúcho artista. Uhum. Esse podcast vai longe. Vai. Eu acho que nós vamos ser o podcast mais ouvido em Pelotas. É. Eu te pergunto, é que eu tô curioso, já que morreu o ídolo do pessoal de Pelotas, eles pararam 3 dias mesmo? Não, mas o pessoal fez umas passeatas querendo parar mesmo. A gente vai ter que arranjar um outro horário pra gravar esses podcasts, eu acho, porque eu tenho umas paradas gays aí que eu tenho que participar, então é melhor agilizar. Não, é contanto que não seja nas 24 horas. Tá tudo bem. Mas, Panda, a gente tá trovando e a gente não explicou como é que vai funcionar esse podcast aqui. Pois então, cara. Vamos ver se eu consigo começar a explicar, porque eu sou mal pra caramba pra falar. Eu sou bom pra escrotizar. Eu sou um animal escrotizador, apenas isso. Tô aqui no mundo pra escrotizar e quem me conhece e quem saber quem eu sou vai saber que eu escrotizo mesmo. Isso é muito bom. Pois então, pra todo mundo que tá ouvindo, a proposta básica é a seguinte. Nós vamos ter 5 notícias, pra mim e pro Bob, e a gente vai fazer comentário generalizado com as informações que nós temos e conhecemos, né? E alguma coisinha a mais. E se alguém da comunidade blogueiro, pessoal que faz podcast, quiser participar, mandando e-mails pra gente, a gente vai ler aqui e a gente vai debater também sobre isso. Mas não fique muito feliz não, porque a gente não elogia, a gente escrutiza. Ah, eu não tenho muito atitudes elogiadoras, né? Tanto que eu até... Não, eu não vou criticar ninguém ainda, mas deixa. É bom porque... Eu tava vendo que eu acho que a gente vai ser melhor que o outro podcast, porque o outro podcast só tem um escrotizador. E o nosso vai ter mais de 2 escrotizadores. Porque bom, os outros 2 são escrotizadores também. Bom, se tu tá falando do podcast X, que é o podcast que eu tô pensando, nós já temos tu, que tem os braços igual a ele. Então tá tudo tranquilo. Caraca, piada interna. Antes... Eu alcanço as coisas na prateleira quando estico o braço, só sei disso. Eu também. É bom a gente começar a ler as notícias, quem tá ouvindo isso, mesmo que a edição vai ficar grande essa primeira parte, deve estar de saco cheio querendo fechar esse programa. É, eu acho que eu tô achando que a gente vai ter que rever essa parada, porque se eles aguentarem 10 notícias com escrotizações e comentários esdrúxulos, quando chegar no podcast o pessoal vai estar ou dormindo... Ou batendo palmas pra gente. Eu quero que eles explodam se eles não gostarem da gente. Tô nem aí. E cara, tipo assim, antes mesmo da gente gravar o primeiro podcast, era bom a gente agradecer pelo menos ao pessoal que já conhece a gente, né? Quero agradecer ao meu grande amigo João Neto, o Neto Zeppelin do GGH, o estagiário escravo, como eles falam lá. Gente boa demais, que sempre deu uma força pra gente, sempre tá trocando ideia. E o pessoal também do GGH, que eu já troco uma ideia com o Tucano, e o cara também é super gente boa. Agradecer também ao pessoal que com certeza vai vir encher o saco da gente, que é os vírus da internet, né? Um deles o Rodrigo, do Quarto Sinistro. Nossa. Que é um escrotizador do cacete, que é muita gente boa. É, ainda espero um confronto com o Rodrigo do Quarto Sinistro. Tá aí, eu vou mandar teu e-mail pro GGH e vou falar pro Neto te botar pra enfrentar o Rodrigo do Quarto Sinistro, só pra ver não, negativo. Não aceito, quero duelar com ele, sem que seja um duelo, e num ambiente neutro. E eu estou mandando e-mail agora, peraí. Muita vantagem pra ele, eu duelar dentro do Quarto Sinistro. Mas é que você vai mostrar suas skills, rapaz. Vou mostrar minhas bolas. Não vou mostrar minhas skills, vou mostrar minhas bolas pra ele. história de bolas ainda vai dar problema. Eu, Panda, deixa eu agradecer também. Agradecer ao pessoal do Viver Digital, podcast muito bom aí que eu ando escutando. O pessoal, assim, ó, super acessível, comenta. E eles não é aquele podcast, blog, ou seja lá o que for que tu comenta. E beleza, se alguém aparecer por ali, vai ser outro usuário comentando. Mas não, eles te mandam um e-mail, cara. E eles vão conversar contigo através dali, sabe? Podcast Viver Digital. Ah, é só. Realmente, assim, complementando, o Viver Digital é um podcast realmente acima da média. Porque os caras, eles fazem a pessoa querer participar desse meio, né, cara? Sabe? É muito bacana, porque tem gente que tipo assim, não te dá força, não te ajuda, você pergunta alguma coisa, não fala nada. E tem caras assim, como o pessoal do Viver Digital, do GGH, do. Até mesmo a Mafalda do Monolith Pijamas, que ajudou a gente, assim, direcionando qual plugin que a gente deveria comprar e tal. Cara, muito obrigado mesmo a esse pessoal que tá dando força pra gente. Uhum. É, eu só somente comentei lá e citei, né, que eu sei como é difícil fazer um podcast, os problemas que acontecem. E eles já me deram boas-vindas, a comunidade podcaster, antes mesmo da gente gravar o podcast. Valeu mesmo, todo o pessoal do Viver Digital aí, acessem, vou deixar o link no post. Os caras são legal. E eles têm um estilo bem simples, né? Eles conversam e não tem, assim, música de fundo nem nada, e nem por isso deixa de ser interessante, é muito bom mesmo. Deixa de ser engraçado e informativo. Sim. Mas só pra falar pros ouvintes, essas 36 gravações do primeiro piloto ninguém merece, né? Ah, meu Deus. Aí gravamos 36 mil arquivos e usamos 10 segundos de áudio. E fizemos esse aqui que vocês estão ouvindo agora. Panda, vai com a notícia aí que esse povo não aguenta mais ouvir nós falando besteira aqui. Primeira notícia esdrúxula, que eu vou criar um hype contra essa porcaria que cada vez mais escrotiza a gente, que é um navegadorzinho que saiu no dia 20 de março. Alguém sabe qual é o navegadorzinho que saiu no dia 20 de março? As pessoas que conhecem já estão odiando só de ouvir eu comentar. Esse é o navegadorzinho mais peba do mundo, que passa o maior medo a todos os desenvolvedores de web que usam HTML e CSS para prototipar. E eu sou um deles. Eu já tô na expectativa que tu fale o nome. Panda, eu tô numa expectativa que tu fale o nome. Relaxa. Eu já vou passar. Tá, a maioria dos desenvolvedores sabe que o maior medo é que a gente tem que desenvolver alguma coisa para um navegador específico e às vezes não pode. Você tem que desenvolver para N navegadores. O navegador que eu estou falando é dessa toda poderosa filha da mãe, Microsoft, o Internet Explorer 8, que saiu no dia 20 de março. Ah, que alívio, tu falou, finalmente. Nossa, os caras fizeram o maior hype. E por que o navegador isso? E o navegador e aquilo? E eu ainda não instalei porque eu tenho raiva do Internet Explorer. Eu desenvolvo para Firefox, mas eu tenho que fazer os POG para funcionar no Internet Explorer. O POG tanto é bom. É que eu fiquei sabendo, eu tava desenvolvendo, quando do nada no meu Twitter o pessoal começou a postar sobre o Internet Explorer 8 e não sei o que, e já soltou um lá no Twitter que ele não instalou direito. Lindo isso, né? Já começou bem. Eu tenho pena do Internet Explorer, porque é bem aquilo mesmo, ele só serve pra tu poder baixar outro navegador, né? É sagrado. Eu instalo Windows em alguma máquina aí, primeira coisa que eu faço, abro o Internet Explorer, né? Baixo um Firefox ou o que seja, e eu saio usando e nunca mais vi o Internet Explorer na minha vida. E o bom é que agora no Windows 7, tu vai ter a possibilidade de desinstalar ele, finalmente, hein? Finalmente agora a Microsoft merece uma salva de palmas. Por favor, bota a salva de palmas aí. Porque eles deram a opção pro usuário finalmente de desinstalar essa grande máquina de ódio. Que até seria interessante, né? A gente criar uma campanha a hate. Vamos fazer uma campanha. Tem uma quem campanha. Não gostar do Internet Explorer, a gente vai fazer um banner, vai botar logo abaixo. Quem apoiar isso aí, coloca no seu blog. E anunciando o podcast sobre essa campanha. E depois nós pegamos a quantidade de pessoas e mandamos pra Microsoft. Olha que lindo. Panda. A gente pode até escrever essa porcaria. Panda. Eu ia falar que agora, se eu não me engano, eu vi uma notícia, mas eu acabei não lendo porque não tá muito do meu interesse a Microsoft. Mas eu acho que eles vão começar a incluir outros navegadores dentro do Windows já. Só isso. Falta colocar aquele da Google. Minha nossa, o Chrome. Nossa, destruidor de layout. I hate Chrome. Eu não gosto do Chrome. Cara, o Chrome é por mim. Eu achava que... Tudo bem que a Google quer dominar o mundo e tal, mas, porra, quer foder a gente antes de dominar? Não dá, cara. Não. Domina, apoiado. Mas não fode a gente antes. Google sempre, entendeu? Apoiado. Bem, pra quem quiser baixar essa porcaria, depois a gente deixa o link também aí no nosso blog pra vocês poderem baixar essa lindeza de navegador. E o foda, sabe qual que vai ser o lance? É que eles vão instalar essa maravilha da tecnologia de navegação na internet. Panda, tu disse que vai colocar o link no podcast, né, no post do podcast. Uhum. Eu vou colocar entre parênteses do lado. Você tem certeza? Isso. Ah lá, avise ao, né, ao nosso ouvinte que coloque lá, instale por conta e risco. Pronto, resolvido. Isso. E coloque embaixo já o do Firefox pra ajudar as pessoas. Aham, isso. E mais abaixo bota o link da campanha Eu Odeio Internet Explorer 8. Vou aproveitar o gancho aí do Chrome pra falar da minha notícia, que eu imagino que tenha terminado a tua, correto? Eu vou falar então do e-mail, que eu considero o melhor e-mail que tem aí, que é o Gmail. Opa, não, tem. Não, esse aí merece uma salva de palmas para o Gmail, porque o Gmail realmente merece. É um excelente e-mail da web, tanto é que eu mas nenhum deles só supre as necessidades do Gmail, porque ele, além disso, ainda vem um Gtalk pra você conversar. E você, caro ouvinte, se você tem um problema com conexão, acrescente um Szinho após o HTTP, que você vai ver que tudo funciona. A gente não falou nada. Se alguém perguntar de você na empresa, não foi o Pauta News, por favor. Eu diria que eles têm que dizer, sim, foi o Pauta Livre News que disse como desbloquear, e daí fala com eles que eles vão te humilhar. E nós iremos falar o quê? Foda-se. Foda-se. Estou cagando e andando para a sua empresa, e se você não consegue bloquear os sites que seus funcionários acessam, o problema é seu. Chame seus advogados e venha contra. Nos procure. A partir dos nossos links, você pode pegar o nosso RG, se conseguir. E você será muito feliz em tentar pegar. Tá, mas eu tava falando do Gmail, que o Gmail, além de ter todas essas funções e um sistema como se fosse alguns plugins que tu adiciona ali, os widgets, que tu adiciona, ele tem uma função muito importante pra mim. O que acontece? Uau. Eu tenho lá o blog X, que eu não vou citar o nome, e esse blog X me manda, o pessoal me manda em torno de uns 300 e-mails por dia. Foi o que aconteceu pelo menos ontem. Então eu respondo 1000 e-mails. E às vezes eu pego o e-mail do cara que me enviou o e-mail e encaminho pro resto da equipe. Só que às vezes o nome do cara, eu faço algum erro e acabo reenviando pro cara. E aí o cara acaba recebendo uma mensagem interna. Me mandou um e-mail, eu vou direcionar pra minha equipe. E aí o que acontece? Às vezes eu preciso redirecionar esses e-mails pro resto da equipe, que eu faço a triagem, e o que for necessário eu repasso pro resto da equipe. E aí às vezes, por falta de tempo ali, pressa, eu acabo sem querer enviando de volta pra pessoa que me mandou o e-mail. Só que é uma mensagem interna, a pessoa não precisa receber aquilo, é uma conversa interna. E aí eu, puxa merda, ferrou, mandei um e-mail interno, os caras não precisavam ouvir esse tipo de informação e tudo mais. E aí agora o Gmail adiciona uma função, que é uma função de desfazer o envio de e-mail. Tu envia o e-mail e tu tem 5 segundos pra poder desfazer esse envio. Ele já tinha função parecida pra quando colocar. Ele já tinha uma função parecida pra quando coloca tag ou exclui, esse tipo de coisa, tu tem lá um desfazer. Agora tu tem um desfazer pro envio de e-mail. Tu tem 5 segundos depois que tu enviou pra cancelar aquele envio. É muito bom. Nunca mais, isso é maravilhoso. Eu comecei a usar faz uns 2 dias e já nesses 2 dias aconteceram umas 3 falhas já desse tipo e eu precisei usar e aquilo lá me salvou. E uma delas me salvou muito, porque ia dar merda. Então você vai ter que me passar essa informação, porque realmente, às vezes quando eu tô de mau humor, eu aperto o botão do Armagedon e eu ainda fico pensando, será que eu desfaço, será que eu desfaço, se eu desfaço. Agora com esse 5 segundos, né, o Obama pode brincar, né, destrua ou não destrua, destrua ou não destrua, destrua ou não destrua. Bacana, eu gostei disso aí, depois tu me passa que eu vou precisar me inteirar, né, que agora nós somos um grupo de pessoas tentando desbravar uma nova fronteira, né, para nós? Errado. Nós somos uma mega corporação que já domina o mundo, mas estamos nos passando por cima. Mesmo. Puta, mas... porque toda vez eu esqueço que nós somos milionários. Mas estamos passando por simples podcasts iniciantes pra ganhar a confiança de todos. Você estragou toda a jogada. Eu tava querendo fazer de coitadinho pra poder agregar mais pessoas nos seguindo. Mas tudo bem, quem for milionário nos siga, quem não for, isso de tudo. A minha segunda notícia, que é para humanos, que assim como eu adoram um filme bacana, O Povo Nerd e todo o povo geek também, porque geek também gosta de filme. Porra. Eu pensei que tu ia falar. Pensei que tu ia falar povo gay. Também, o povo de Pelotas também, que eu acho que deve gostar de um bom filme, então pra eles também, essa notícia acho que vai ser legal. Bem, eu vou falar agora sobre os filmes da Marvel, né? A Marvel Studios, ela anunciou algumas datas para os filmes, que eles estão em pré-produção e em produção. E nesse anúncio, meu querido, sabe o que que aparece? Aparece o filme dos Vingadores. E só que o filme dos Vingadores, eles reajustaram a data. No site da empresa, que foi confirmado até agora, foi a continuação da franquia do Homem-Aranha, Spider-Man 4. Acredite em você, meu querido, que está confirmado para o dia 6 de maio de 2011. Beleza. E em paralelo a isso aí, eles revisaram a data do poderoso Thor. Olha, veja você, agora nós vamos ver o Lourão nas telas, hein? Loki vai levar um chute na bunda pra aprender a respeitar o Deus do Trovão. Me diz uma coisa. E fora isso aí. O Thor, ele é norueguês, alguma coisa assim? Cara, eu acho que ele é um deus norueguês, sim. Porque eu já vi em algum lugar que pra ele poder existir, a pessoa tinha que acreditar. E quem acreditava nele era o povo nórdico. Ele é deus. Ele é um todo poderoso. Mas, cara, vamos combinar. Se quem já leu as aventuras do Thor até hoje, esse daí merece uma salva de palmas, merece uma caneca de hidromel pra ele, porque ele realmente, ele é o cara conseguir sobreviver a tudo isso. Ter um problema com os ossos que viravam pó, e depois acontecer tudo isso que depois que ele voltou pra Terra, meu amigo, isso aí é um cara que tem que ser seguido até hoje. E o cara sobreviveu às drogas e também, né? Aí também. Também, cara. Isso é que é o foda. Isso aí é pros ouvintes que continuam nessa vida, que ou não, né? Que, pô, tem tudo, pra tudo tem salvação. Deixa eu falar uma coisa. Essa porcentagem de ouvintes que tu falou ou não, os que já morreram, né? Ups. Ah, é, né? Ah, tá bom então. Os que morreram, um minuto de silêncio. Acabou um minuto de silêncio. Tá. Fora o filme do Poderoso Thor, a gente também tem o filme do Capitão América, rapaz. Olha, veja você. The Fist Avenger é Capitão América. Cara, esse aí... E o engraçado, sabe o que que é, Bob? É que os filmes, eles estão programados estrategicamente pra seguir uma sequência, pra culminar no filme que todo mundo está esperando. Porque só do fato de você ver o Nick Fury no Iron Man chamando Tony Stark pra ser o Vingador Dourado. E no Hulk, meu amigo, é que nesse dia quando eu vi esse finalzinho, cara, eu vou te contar uma parada real. Eu tava no cinema com a senhora Carneirinho, e a senhora Carneirinho, ela tava pronta pra ir embora. Eu falei, não, espera aqui, que a gente vai ver um negócio que vai passar no final. Ela falou, não, mas não vai passar nada, eu tô com fome. Vai, eu dei dinheiro pra ela, vai, pega dinheiro, e desce, e vai, e me deixa aqui, depois eu te encontro. Cara, mas foi os 30 segundos, mas tive um orgasmo. Só um pouquinho. Falando com... Tu mandou tua mulher embora com dinheiro pra tu olhar o Nick Fury. É isso? Pra ter essa informação. Rapaz, eu sou nerd, rapaz. Essa informação era muito importante. Ela não foi, não. Ela ficou lá. Ficou do lado. Só que ela ficou de braço cruzado, emburrada. Mas eu falei, não, espera aí. Você não entende isso. Mas um dia você vai entender, meu bem. Tá bom? Cara, o dia que ela vai ser o dia que ela vai te largar. Nossa, ela não é nem doida de me largar. Ela nunca vai pegar um animal em extinção pra casar novamente. Eu sou o único. Isso é. Então a parada toda é a seguinte. Realmente, o que tá chamando atenção pra Marvel agora, assim, no meu ponto de vista, é o filme dos Vingadores. Por quê? Porque todos os filmes, se bem ou não, você vai ver eles serem recrutados. Eu não sei o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha, como todo mundo sabe, ele é um Vingador que ele só tá em determinados momentos de crise, né? É um, vamos dizer, um Vingador honorário. Mas o restante, Thor, Capitão América, Hulk, Homem de Ferro, esses aí são os caras que, bem dizer, formaram a base dos Vingadores, que fizeram valer a pena acompanhar esses heróis até hoje. Tá, mas... hoje em dia essas histórias estão um pouco fracas comparado com antigamente. Me diz uma coisa, peraí. Eu tô olhando aqui uma foto dos, de todos, uma foto famosa que tem todos os super-heróis da Marvel, tá? Beleza. Uhum. Sabe o que eu parei pra pensar agora? Um é tipo um deus nórdico. O outro é um carinha que foi picado pela aranha. O outro é um cientista que ficou verde gigante. O outro botaram ferro no corpo dele. Tem um que pega fogo. Tem um que é cego e é advogado. Me diz uma coisa, como é que... Como é que eles conseguiram isso? Qual é a história do Thor? Eu não consigo entender onde que o Thor entra na história. O cara é um deus. O que, que ele tem a ver com os mutantes? Cara, é isso? O lance todo é que o Thor... É, pelo menos assim, eu posso estar errado e a gente vai levar alguma chamada por causa disso. Mas a gente está esperando realmente. Eu vou falar para a gente poder receber e-mails, que eu quero ver se vocês ouvintes têm coragem de mandar e-mails para nós nos repreendendo, porque nós nunca estamos errados também, assim como o podcast X. Então, se vocês quiserem mandar algum e-mail para nós dizendo que nós estamos errados, nós estamos aqui para informar e ajudar as pessoas que não manjam tanto quanto como nós, estudiosos da cultura geek, nerd, nós estaremos aqui. Pois então, vou contar para ti o que aconteceu quanto ao Thor. O Thor, a lenda, pelo menos que eu vi na revista, na época que eu li, é que o Thor é um deus nórdico, né? Onde ele tem um martelo, o Mjolnir, que é o Chapolin Colorado que ele utilizava nas batalhas. Isso, esse mesmo. Aí o que acontece? O Mjolnir, ele tinha um encantamento que dizia que se você for puro e honroso, você pode erguer ele. Só que ele tinha um encantamento que ele era transformado em um cajado de madeira. Um cajado de madeira que você não dava valor nenhum. Só que aquele ali era o Mjolnir. E o que aconteceu? Donald Blake, que foi o cara que encontrou isso aí, ele estava sendo perseguido por alienígenas. Veja você, alienígenas. Nossa senhora. 60, 70, sei lá, por aí. Aí o que aconteceu? No meio desse embate aí, ele se escondeu numa caverna e encontrou o cajado. Caverna do dragão. Encontrou uma pedra. Isso, a caverna do dragão. Só que ele não encontrou o carrinho pra ir pro mundo da caverna do dragão. Então ele encontrou uma pedra no meio do caminho. E no meio do caminho tinha uma pedra. E como é que eu vou tirar essa pedra daqui pra eu poder fugir? Aí ele olhou pra todos os lados e viu: oh meu Deus, eu estou vendo um cajado de madeira. E começou a tentar forçar pra ver se a pedra saía. Só um pouquinho, só um pouquinho. O que aconteceu? Só um pouquinho. O que aconteceu? O cara ficou puto. Tinha uma pedra no meio do caminho dele, tá? E aí tudo bem, uma pedra. Ele, pelo jeito... tapando a saída da caverna, do outro lado da caverna. Tapando a saída. E ele achou que ia conseguir tirar um pedacinho de madeira. Isso, o desespero. Sabe como é que é o ser humano? Não. Desespero passou o cara do filme aquele com Tom Hanks da ilha lá. Wilson! Isso é desespero. Porra, mas... Usar um graveto pra tirar uma pedra não é desespero, é loucura. Aí sim, ele foi com o graveto lá, aí ele ficou puto, chamou palavrão pra caralho, aí pegou o graveto e tacou ele na pedra. Só, meu amigo, que quando ele bateu na pedra com todo o ódio no coração dele, você já sabe o que aconteceu, né? Ele se transformou naquele filho da mãe com cabelos louros, que eu estou até olhando a miniatura dele aqui, e ele se tornou o poderoso Thor. Veja você. E só que naquela época, no quadrinho, ele não falava daquele jeito todo pomposo. Não, porra nenhuma. Ele falava: não, eu vou te destruir, foda-se, e já era. Depois disso aí, surgiu... Peraí, pano. Tá me dizendo que o cara bateu na pedra e se transformou no Thor. O que, que isso tem a ver com... no Thor, chutou... Magia negra tem a ver com mutante aonde? Pois é, não tem nada a ver, mas... Era um herói que ele serviu como base para famosos Vingadores, né? Chamaram ele. Só que ele realmente não foi da primeira formação. A primeira formação dos Vingadores foi Hulk, Homem de Ferro, Capitão América. E eu acho que o Thor, eu acho que tava na primeira formação. Eu vou confirmar aí no próximo podcast, eu falo. Então tá, eu vou passar pra minha notícia agora. Tá, não, deixa eu só confirmar tudinho. Pelo que a Marvel falou, e que eu sempre tô acompanhando porque eu sou um fã incondicional dessa grande editora, é que o filme dos Vingadores, ele vai debutar dia 4 de maio de 2012. Então, caros amigos, ouvintes, nerds, geeks, cinéfilos, vocês que não sabiam disso, sabem... Isso é só mais um lembrete. Vocês botem em todos os seus calendários, em todos os seus telefones que tem as suas agendas. Coloquem 4 de maio de 2012, previsão para o lançamento do The Avenger. E, para finalizar isso aqui, datas até agora confirmadas para os filmes: Homem-Aranha, dia 6 de maio de 2011. Homem de Ferro 2, dia 7 de maio de 2010. Thor, 16 de junho de 2011. O primeiro Vingador Capitão América é dia 22 de julho de 2011 e Vingadores dia 4 de maio de 2012. Olha que lindo. Na sequência, todo ano nós vamos ter um filme de qualidade da Marvel. Ou não, né? Eu vou viajar pra ver esses filmes. Eu também viajarei, com certeza, porque eu não vou aguentar esperar, não. Vai parecer até que foi combinado, mas não foi. Porque eu não sei as tuas notícias e tu não sabe as minhas, correto? Uhum. A minha notícia é da Marvel. Também do filme? Não, não relativo ao filme, mas da Marvel. Assinou um acordo mundial com a Gazillion Entertainment, que vai permitir que eles criem um jogo online baseado nos personagens da Marvel. Cara, eu ouvi isso. Cara, eu já ouvi esse lance aí que você tá falando, mas da Marvel e da DC. Os caras tão brigando pra ver quem é a primeira editora a botar todos os heróis que eles têm na rede. E se eles colocarem, já pode esperar que eu vou gastar meus milhões jogando pelo menos o jogo da Marvel. Olha, veja você. O jogo tem previsão aí de lançamento pra 2010 e vai focar no público jovem. Então, eu imagino, público jovem, me lembra gente babaca, que o jogo vai ficar uma merda. E que vai ter um monte de coisa pra comprar. Eu sou jovem e não sou babaca. E vai ter um monte de coisa pra comprar online, aposto. O que vai movimentar os cofres. Nossa. Aí. Ele vai ser pros PCs e também pros consoles, né? Eles não divulgaram qual esse vai ser: Xbox, PlayStation 3, Nintendo Wii. Mas eu imagino que vai ser só o Xbox 360 e o Play 3. O Wii não tem culhão pra aguentar mais jogo, a não ser os joguinhos de tendinite lá, que eu já tô de saco cheio, tenho ele e nem jogo mais. Mas esse... Deixa eu tirar uma dúvida. O jogo de PS3 e de Xbox vão ter acesso à internet também? Eles já têm. Sim, eu tô falando quanto a esse jogo, né? Sim, sim, se é um MMO online, né? É o básico. Vai ser mais um motivo para eu gastar meus milhões em um PS3, porque eu, além dele, já vou me preparar para God of War 3 e... Veja você, já tem um motivo excelente desse mês, que foi Street Fighter 4. Ah, isso é importante. Eu acho que a minha notícia é isso, é bem curta. Não sou tão falante como tu pra notícias. Quer passar pra tua próxima? Mas esse tipo de iniciativa da Marvel é muito válido, assim, do meu ponto de vista, porque eu sou jogador. E eu sou jogador que, se tiver algum tipo de jogo, até mesmo porrinho, eu tô jogando, entendeu? Comigo não tem dessa não, não tem tempo ruim pra jogar. E eu acho que jogos online para sociabilizar grupos de pessoas, até de países diferentes, é uma parada viável. Não, não vai sociabilizar. Não vai? Não vai. Ah. O que vai acontecer? Vai ser tipo um World of Warcraft, onde você joga com um cara lá da Filipina, sei lá, e vocês participam de quest pra resolver uma parada? Eu pretendia falar, se tu deixasse, e... O que vai acontecer? Tu vai entrar lá com teu Homem-Aranha tunado, uhum. Tu vai botar a roupa da Hello Kitty nele, pra poder fazer o que tu quiser, e aí vai chegar alguém que é mais milionário que tu, vai comprar todos os itens, e tu vai ficar lá, pobre. Ridículo, e ele vai ficar te escrotizando no jogo. Vai ficar tirando pra trouxa. Aí tu vai bloquear ele e vai ficar assim o jogo inteiro. Esse tipo de comunidade não evolui muito, são pouca gente que leva esse jogo a sério e joga direito. Fora o pessoal do cheat, né? Vai usar cheat. Esse monte de coisa aí. Ah, não, mas pra esses assim, tipo, eu sou um pouco me fudendo pro milionário lá, porque eu sou mais milionário que ele e posso ser mais milionário que você. Que eu duvido. Duvido muito. Mas não vou pôr isso à prova agora. Depois. Próxima notícia, veja você, é uma coisa que eu li no século passado. que o carro voador, ele conseguiu passar em seu primeiro teste. Panda, você acredita nisso? Tu acabou de roubar a minha próxima notícia. Putz. Agora o que eu vou falar? Eu não tinha nem opinião sobre o carro voador, agora não tenho nem mais a notícia. Da próxima vez tu começa, porque os numerozinhos eles sempre ganham. Prossiga então, já que tu roubou, Leva até o fim isso. Não, o projeto é do ano passado, finalzinho de 2008. Na internet saiu circulando algumas notícias com fotos, veja você, do projeto. Uma empresa especializada em design aeronáutico chamada Terra Fugia, que eles tinham desenvolvido finalmente o protótipo do automóvel voador, que foi batizado de Transition. Pra você ver que eu já tinha lido essa notícia no século passado, eu acho que tá super interessante, já rolava alguma coisa numa edição dessa. E o pessoal já viajava muito porque achava que, pô, no século passado falava, em 2000 nós vamos usar jatos pra voar pra o trabalho, não sei o quê. E muita coisa do que disseram que ia acontecer não aconteceu. Mas esse do carro aconteceu E esse carro, ele está custando uma bagatelazinha básica de $194,000. Panda, esse carro aí tem um pequeno problema. Qual? A gente não tem espaço nem para andar com o carro, que já dá para pegar velocidade para começar a voar. É, né? Ah, mas eu sou milionário, eu compro e deixo na minha garagem, e quando eu precisar, eu dou um jeito. Espero sair uma versão atualizada que decola verticalmente, e pronto, tá resolvido. E esse carrinho, cara, tem uma autonomia de 720 km de voo, é movido a gasolina. Isso aí deve comer uma gasolina do cão, né? Esse carro voador aí, imagina pra decolar, então. Cara, vai ser foda, né? O cara que tiver esse bicho vai ter que... Então ele vai ter que ser milionário que nem nós. Eu pretendo usar ele com gás natural. Gambiarra. A famosa gambiarra. Não, peido mesmo. Nossa. Tá. Cara, o engraçado é que ele teve um bem sucedido primeiro teste no aeroporto internacional de Plattsburgh, em Nova York. E o engraçado é que ele tem previsão de entrada no mercado ainda este ano. Pode acreditar numa parada dessa? Não. Pois é, pois acredite. E no finalzinho post desse podcast, a gente vai deixar também um vídeo mostrando essa belezura voando e funcionando. E tomara que esteja no vídeo, ele esteja caindo também, né? Vídeo legal, só vídeo de acidente. Tô vendo que o outro tá muito viciado naquele programa do Discovery, né? Que só acontece, só vê avião explodindo, avião batendo, bomba explodindo. Tô muito viciado em drogas, cara. É droga. Nossa. Milionário, né, cara? Bom, Panda, tu conhece o que é um e-book? E-book? Não. Imagina assim, imagina uma tela de LCD, tamanho agora não vem ao caso, e que nela tu tem contato com ela através do touchscreen, controla com os teus dedos, e ela tem alguns botões também, tá? Imagina também que ela tem uma tela colorida, com resolução de 1024x768, resolução padrão e usada normalmente. O display dela tem 8 polegadas, tá? Ela é touchscreen, tem uma bateria de 40 horas de autonomia, tem conexão Bluetooth e Wi-Fi, leitor de cartão de memória de até 4 GB, né? Não aceita os cartões SDHC, ela tem também entrada USB, ela lê inúmeros formatos de arquivo, obviamente inclui aí todos os formatos Word, Excel, PowerPoint, eu odeio PowerPoint com as apresentações, PDF, .book, XMDF, aceita tudo, tá? Ela pesa 385 gramas, tem 24 centímetros de altura e 16 de largura, e nela é como se fosse um livro. Imagina como se fosse um livro, assim, que tu pode ver todo o teu conteúdo nela. Pode abrir esses arquivos, ver, editar, pode fazer tudo. É um e-book lançado, então, pela empresa... Nossa, então isso é uma... Isso é o quê? Uma máquina? O que que é? É, ele é um... Como a gente pode falar, poderia denominar isso como se fosse um livro digital, né? Que o próprio nome traz isso, né? Que é um e-book, parecido com e-mail. Ele faz tudo isso. Tu pode pôr teus arquivos nele e utilizar. Nossa, muito prático, muito prático. Eu vou comprar um pra mim, uma pra senhora Carneirinho, pros meus amigos e pra todas as pessoas que não podem comprar. Porque tu imagina as vantagens disso. Tu tá dentro do ônibus e tu quer ver teus feeds. Tu acessa a internet, visualiza teus feeds, lê, fica informado. Quer ler um livro, tu acessa a internet com ele, baixa o livro que tu quer e vê. Serve pra estudo, pra diversão, pra qualquer coisa isso aí serve. Com a tela touchscreen ainda, tu imagina. Pode usar até aquelas canetas. Bacana. Aquelas canetas e escrever nele, sabe? Escrever direto na tela. Muito legal. Nossa. Isso aí. É um produto feito... Eu quero dois. É um produto feito pela empresa japonesa Fujitsu. E ela anunciou já a pré-venda desse leitor aí de livros digitais, né? Que eles denominam assim. Ele tem alguns concorrentes aí, mas pelo que eu vi, é o mais legal até agora, né? Porque é o que tem mais recursos e apresenta também o visor colorido. Uma cara, coisa... Palmas pro japonês, olha, que eles sabem realmente brincar com tecnologia como ninguém. É. Nossa, eu fiquei interessado em comprar um pra mim. Um não, dois. Uma coisa legal disso daí é o consumo de energia. É bem baixo, né? Imagina de 40 horas de bateria ligado direto, é muito bom. E também não consome muita bateria, assim, até porque ele deixa a imagem estatizada na tela. Só se, digamos, tu virar a página ou for mexer na tela, que ele vai voltar a consumir. Ele tem um recurso aí bem interessante que faz esse gerenciamento de energia funcionar melhor ainda. Ah, só que aí tem um problema, né? Tudo que é bom, maravilhoso, tecnologia, só tem um problema, o preço, né? Lá no site da Fujitsu, ele tá custando 1.000 doletas. 1.000 doletinhas. Que dá aí mais um... considerando a taxa do dólar aí, a taxa de conversão aí, dá em torno de R$2.300. Eu prefiro comprar um notebook, então. É, eu também prefiro notebook, mas eu vou comprar isso aí só pra gastar os meus milhões, porque eu tenho muito dinheiro, cara. Não dá pra... É, mas tu imagina assim, ó, tu imagina tu no ônibus, vendo teus quadrinhos da Marvel com alta resolução e ainda podendo dar zoom. Nossa! Ia ser muito bom, né? É o sonho de qualquer geek, né? Sim, sim. Esse produto aí vai estar nas lojas a partir de 20 do mês 4. 20 de abril, eu acho, né? É abril. E tá custando essas 1.000 doletas aí. Quem tiver interessado, dá uma viajada aí pros Estados Unidos e compra. Mas isso é esse ano? Isso, agora. Nossa, então já vou. Tem como comprar direto do site? Tem como fazer a pré-venda lá, fazer, encomendar já. Já pede então já três. Vou colocar meu nome lá. Pede mais um pra mim. Beleza, eu vou comprar um pra você porque você é meu brother. Essa daqui é para as pessoas que não têm condições como nós de ir para os Estados Unidos. Sabe? Pobres coitados. Pobres coitados que estão nos ouvindo e que com certeza eles vão nos seguir, porque nós, para eles, nós somos disso. Então tá, o site da Fox tá liberando alguns episódios online completinhos das séries que são mostradas na emissora. Veja você, de graça, os caras estão liberando os episódios. É bom pra eles liberarem, porque diferente a isso eu vou viajar lá e vou assistir todos, querendo eles ou não. Ah, todos nós vamos viajar, meu amigo. Nós podemos, nós e o pessoal do Podcast X também, nós podemos viajar para os Estados Unidos. Veja você. Eu acho essa iniciativa da Fox muito boa, porque ajuda a também, além de divulgar a empresa, porque direto e indiretamente o usuário ele vai lá visitar o site para poder baixar os vídeos, né? E sempre vai estar visitando, e eu acho que para eles o que conta é a quantidade de visitas também, para ver que o trabalho do pessoal que fez isso aí vale a pena e tal. E o bom é porque fazendo isso aí, eles podem dar a doida de querer liberar todos os episódios, né? Qual que é a tua notícia agora, pra gente agilizar? Vou falar então do iPhone. Desculpa aí quem tá com cheio de ouvir do iPhone, mas eu vou ter que falar aí. Essa semana eles liberaram a versão 3.0 do sistema operacional deles. Espero que eu não esteja enganado no que eu tô falando, mas é a versão 3.0, sim. Teve algumas melhorias aí, que seria um aumento na velocidade do suporte à rede Wi-Fi, que diz aí que tá deixando as redes mais rápidas, né? O pessoal aí da AT&T nos Estados Unidos fez os testes e reportou aí que tá funcionando, tá? Mas aí vem outros sites aí que estão contestando um pouco isso e que não mudou nada. A princípio eu puxei essa notícia pra poder falar um pouco do iPhone e criticar os recursos dele, que eu tô louco pra ter um iPhone, tenho condições de comprar, mas tava com dificuldade aí porque eu tô em dúvida entre comprar ele ou comprar o Nokia N97. Só que eu tô achando... Esse é o cara. Nokia N97 é magnífico, porém, ele tá muito caro, né, cara? Eu ouvi no início, quando começaram a divulgar ele, $500. Só que eu vi esses tempos aí num site, não tenho tanta confiança, que seria $800. Imagina $800 na compra de celular, cara, é muita grana. Pra mim não vale a pena. Prefiro comprar então um notebook top de linha aí, que vai muito mais. O iPhone aí tem uns problemas pra mim, que é o problema da câmera dele, né? Câmerazinha de 2 megapixels em 2009, que não filma direito, não dá mais, né, cara? Pessoal aí tudo querendo filmar em HD, alta definição, fica complicado aí. Ah, o meu Sony X tem 2 megapixels, pô, e nem é top de linha, e mesmo assim ele continua um pouco atualizado, comparado com os outros modelos que existem hoje. Sim, e de que ano é o teu celular? Cara, eu comprei ele em 2007. Olha só, o iPhone é do ano passado aí, sabe? E não é caro introduzir uma tecnologia, uma câmera melhor, mas eu sei qual é a jogada da Apple, não sei, todo mundo sabe, espero eu, né? O que eles querem fazer? Ah, o iPhone é sucesso, então nós botamos uma câmera de 2 megapixels e vendemos muito. Depois colocamos uma câmera de 3 megapixels e vendemos muito. E assim eles vão indo até ficarem mais milionários. Bicho, eu vou te falar o seguinte, né? Steve Jobs sabe comer a mente de qualquer um, como ninguém, cara, como ninguém. manipula bastante, faz, fica botando atualizações pequenininhas no, nos aparelhos que ele tem, aí vende, aí todo mundo fala, não, mas é Apple, não, entendeu? Não, é Apple, mas não, mas esse aqui é do Steve Jobs, isso aqui vale a pena, pô, isso aqui, R$2.000, 1 megapixel, não, isso aqui vale a pena. É. É bem isso. Mas tá certo ele, cara. Ele consegue fazer esses trecos com um design lindo aí. Eu olho pro Nokia 97 e vejo todos os recursos que ele tem. Tô vendo, assim, sabe? Não preciso nem comparar pra ver que é super supremo a um iPhone. Mas eu olho pro iPhone, eu quero ter um iPhone. Não consigo, cara. Quero ter um iPhone. É. Acho que é só pra dizer que ele tem, sabe? É aquele lance de marca mesmo, sabe? Aquele lance de brand de marca que o cara olha assim, cara, eu quero porque esse aí todo mundo tem e eu quero o meu. É, eles se consideram artistas, né? Quem viu lá aquele filme lá, o Piratas do Vale do Silício, né? O filme, tá, não dá pra levar aquele filme muito a sério, mas lá sim cita algumas coisas que são reais mesmo do Steve Jobs se considerando um artista e considerando todos lá dentro um artista. Por isso que eu acho que tem essa história do design até hoje, design lindo. Eu vi aí, só pra complementar a minha notícia, que não é notícia com outra notícia, eu vi nessa história desses netbooks, esses notebooks bem pequenos, assim, bem compactos, né? Eu vi aí um possível projeto deles aí, nada confirmado, acho que é só como é que é a palavra mesmo, um protótipo, né, ou um design que nunca vai sair do papel, de um netbook que é somente uma tela, é só uma tela, nada mais que isso, toda por touchscreen, e tu controla tudo, é simplesmente uma tela, bem coisa da Apple mesmo, né, de fazer um troço que é praticamente um monitor e teclado, mas esse aí nem o teclado tem, o teclado é na própria tela, sabe, por touchscreen. Se eles fizerem esse treco, cara, eu tô lá na porta da loja esperando abrir pra entrar e comprar. Somente uma tela que controla tudo, né? Muito foda. É parecido com o e-book, aquele que eu tava falando antes. Aham. Uhum. Cara, mas hoje em dia a tecnologia só tá aqui pra facilitar a vida da gente, né? Agora é que o pessoal parece que olha pra tecnologia e vê que o negócio é pra ajudar o usuário e ajudar a facilitar a vida da gente. Minha última notícia, entretenimento para todos nós, lógico, uma notícia de um filme que todo mundo vai estar esperando. Você vai saber quem é e todo mundo que eu fizer a pergunta pra você vai perceber também. Qual foi o cara que conseguia, na década de 80 e 90, criar uma bomba nuclear com uma liga, um clips e um pouco de chiclete? Imagino que eu tenha só uma tentativa pra adivinhar, né? Correto? É, só uma tentativa. Cara, sabe que eu nunca gostei do MacGyver? Por quê, pô? Ele é um geek, pô. Vai que eu sei. O pessoal do GGH. Eu sei. Eu ouvi o pessoal do GGH falando também do MacGyver. Mas eu acho que teve algum deles lá, não me lembro quem agora, que falou que não gostava, ou que não assistia. E eu tenho a mesma opinião, cara. Nunca assisti, sabe? Eu me lembro que todo mundo comentava e tudo mais, mas eu nunca tinha assistido, cara. Sei lá, nunca me interessei pra ver o cara tentar sair de um cofre usando uma galinha, esse tipo de coisa. Então, esse vai ser um filme que você não vai viajar para os Estados Unidos para poder assistir, mas eu irei com o meu jardim. Cara, o filme ele vai ser produzido pela New Line, que você sabe que tem uma quantidade de filmes bacanas na lista de filmes que eles produziram, e que ele será produzido em parceria com a produtora Rafaela De Laurentiis, também que tem alguns filmes bacanas, e que chamaram, veja você, o criador da série, Lee Lisroff, eu não sei, eu não falo esse nome porque eu não preciso falar outras línguas, porque meu português eu consigo falar em qualquer parte do mundo, porque eu sou milionário, pra participar do projeto. E a produção executiva vai ser feita pelo Dino De Laurentiis. Posso falar? Pode. Eu acho que vai ser um fracasso, porque o pessoal vai muito no cinema, vai ter filas de fãs e pseudo-fãs, né? Porque tem muito nerd aí que se botar algum nerd aí... Vai na rádio. É, sabe, nós botar um nerd no bate-papo aí e de repente o cara fala que gosta, não, mas nunca viu, entendeu? Eu acho que tem muito isso e esses pseudo-fãs aí vão ir no cinema, de repente saem do cinema, dizem que gostam, mas nem gostaram, cara. Tô achando desse lance desses pseudo-fãs que dizem que gostam só pra chegar perto do pessoal que acompanha e depois grita lá de longe. Fulano, hã? Headshot, Monster Kill. Esse pessoal é dodge, né? É. E aí, Bob, qual é a tua última notícia pra gente finalizar logo isso pro podcast? Eu vou falar, então, uma coisa que todo mundo tá careca de saber, que a gente encheu o saco, que tá toda hora em todos esses blogs aí, que é do Metallica e do Guitar Hero. Todo mundo já sabe que O Guitar Hero vai ter uma versão. É, todo mundo já sabe que vai ter uma versão aí do Metallica aí pro Guitar Hero, assim como teve do Aerosmith e eu acho que vai ter dos Beatles. Mas agora parece que a gente tá vendo a banda realmente apoiar o jogo. Eles tiveram aí uma conferência musical onde a banda apareceu divulgando o jogo também. Né? O jogo sai em 29 de março aí, daqui a pouco já vai estar dando aí pra tu encontrar. Agora eu só faço um apelo, por favor, Metallica, não faça a mesma presepada que fizeram com o Napster, por favor. Não, tá super tranquilo esse papo dele. Naquela época lá do Napster, eles tentaram encher o saco do guri, mas acabou não dando nada. E olha que o guri era fã deles, né? Eu me lembro que eu li, eu li um livro aí contando toda a história da MP3, aí, um livro bem bom. E eles tentaram, e o cara era tripla deles, tá ligado? Ele fez o Napster justamente por causa da necessidade que ele via de... que as pessoas não tinham de conseguir os arquivos, né? Veja você. Também. E olha só, eles não estão mais com esse problema tão aí de ser tão chato nisso, porque o último álbum deles aí, o Death Magnetic, eles lançaram através do Guitar Hero, por download. É, eles liberaram pra download, de debochar as músicas no jogo aí, quem já tinha as outras versões, pro pessoal novo aí, pessoal mais novinho, que não é mais velho, né, ter acesso aí. Pega a gurizada aí de 15 anos, de repente não conhece, que nem é um pouco mais velho, conheceu Metallica, né, tá vendo aí uma outra cara do Metallica. Nossa, veja você, hein. Falando em Metallica, tu já ouviu falar de um documentário onde mostrava os podres dentro do Metallica? Tá falando do Kind of Monster? É esse aí. Que pegaram por um, aí todo mundo tacava o pau, e quando pegaram aquele guitarrista lá que era do Exodus, eles chamaram ele e falou, não, o pessoal é gente boa, muito gente boa, poxa, os caras são meus amigos e tal. Aí depois pegaram todo mundo pra ver as gravações e os vídeos, aí todo mundo se abraçou e começou a chorar, ai, desculpa, não sei o que. Tratamento de choque. Um bom material sobre Metallica é o DVD sobre o Kind of Monster, que mostra todo o processo de criação do Sentenger, o álbum que todo mundo odiou aí. Eu adorei o álbum, achei perfeito. E é bem legal, sabe? Mostra as brigas deles, tá ligado? E mostra que todo esse processo aí de criação de CD, música, tudo não é assim, sabe? Não é tudo mil maravilhas. Não faço não, cara. Os caras brigam, escutam. Até pra banda independente, mano. A parada é mais embaixo. Porque o cara tem que ter cabeça e pé no chão pra não deixar a parada subir. Sim, sim. Tipo, tu tem que ter controle emocional, porque vai chegar um momento lá que você vai ter que regravar de novo. Tipo, eu já tive banda de som que não é muito, muito escutado aqui no Brasil, sabe? É muito escutado nos Estados Unidos e Europa. Bicho, é complicado. Quando a gente gravou o primeiro CD, tinha música que eu tive que regravar 7 vezes. Entendeu? E ela todinha, não é pedacinho, não. Tipo, grava um pedaço, grava outro, não. Era a música todinha, você tava por 3 horas da manhã na porra do estúdio e gravando. É a realidade, né? Nada melhor que isso. É. O pessoal acha que, vou montar banda, né? Podcast. Podcast aí tá dando um trabalhão, né, mano? Hoje em dia tá, porque podcast é 20% de gravação e 70% de edição. É por aí, mas eu acho que dá pra encerrar assim, já se alongamos demais. Tomara que a edição salve dentro desse podcast pra não ficar longo. E espero que o pessoal goste também, que comente. Pessoal aí da Podosfera, tomara que pelo menos aceite a gente como novatos nesse meio. Nós somos simples, somos pessoas simples. Eu sou um panda que eu estou tentando conviver mais com os humanos. E o Bob é um milionário do cacete que está tentando também. Quem me dera ser milionário, né? Quem me dera. Se eu fosse milionário, eu comprava. Não, nós somos milionário e pronto, morreu o papo. Somos milionário e pronto. Cara, não é isso mesmo, não é isso mesmo. Era bom a gente fechar com uma piada, né? Mas não dá. Quem tem as piadas é a cafeína, mas a gente tenta no próximo news a gente botar a cafeína pra contar a história do subaco. Agora nessa parte vocês vão começar a ouvir uma musiquinha de fundo. Essa musiquinha vai aumentar e fiquem ouvindo ela por mais ou menos uns 30 segundos, que tem os extras aí, coisas que acontecem por trás dos microfones. Direcionar o e-mail, eu acabo direcionando pro cara. Só um pouquinho, Panda. Só um pouquinho. O que é? O que, que foi? Não vai sair depois. Não vou sair, não me chama. Porra, caralho. Onde é que eu tava? Esse pessoal da redação não deixa a gente gravar, né, bicho? Continua falando aí. Eu não sei onde que eu tava. Pessoal da redação, bicho, dá conta. Quem é esse cara que tá falando? É o diretor de redação? Dá as contas desse filho da puta. Eu vou ferrar com ele, vai ver. O cara corno? Próxima notícia. Porra, eu gostei desse pam-pam-pam. A gente pode botar até um pam-pam-pam entre uma notícia e outra, né? Bota aquela musiquinha da Vitória. Será que fala aí, eu sou o Cavaleiro das Trevas? Pra mim é um bichona, né? Pra mim é um cara que... Eu já imaginei ele entrando no Gala Gay lá no Rio de Janeiro e falando: oi, tudo bom, maninha? Aqui eu sou o Cavaleiro das Trevas. Não, meu nome é Bruce Wayne. Bem... Sou Bruce Wayne. Bruce Wayne é muito nome de travesti, cara. Bruce Wayne... Ai, bicho, você tá arrasando, vestida de morcego. Ai, eu sou morcega, ai, eu sou linda. É bem assim, à noite eu me transformo. Eu tenho esse uniforme feito de borracha, da marca Glock, feito de pneu reciclado. É pneu reciclado que eu fiz. Olha que bonito. E eu não tenho, eu não malho, então eu fiz. Então eu fiz esses pneuzinhos assim no abdômen pra mostrar que eu malho. Ah, bom, meu bem. É assim? Tira aquele uniforme, o cara é um magrelinho, né? Tudo seco, né? Aí com o uniforme ele é mal bombado. Um fortão. Ui, pior que é, né? Agora que começou essa fuleiragem de filmes de super-heróis, os caras só usam armadura, né? E é tudo grandão, tudo malhado. Não. Aí vai tirar a roupa, é tudo só o osso. Siga, sobre o The Flash, que ele tá, só corre. O lance do primeiro. Não. Ele só corre. Mas. Só corre. Tentar só explicar um pouco do que você sabe sobre ele. Eu cheguei até ele e falei assim: e aí, Flash, como é que tá a vida? Ele, na correria, cara. Isso aí. Filha da puta.